Panorama Agrícola para 18 de abril de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é sexta-feira de lua cheia, 18 de abril. No ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maia e o ditado é: quem promete é porque deve. No programa desta sexta-feira você fica com um boletim do SC Rural. Jovem recebe treinamento em olericultura. E domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Dica do dia. Você sabia que geladeiras e freezers são responsáveis por até 30% do valor da sua conta de energia elétrica? Para economizar, preste atenção. Instale esses equipamentos em locais bem ventilados e sempre desencostados de paredes ou móveis. Também devem ficar geladeiras e freezers em áreas livres de raios solares e outras fontes de calor, como fogões e estufas. É muito comum, mas nunca utilize a parte traseira da geladeira para secar panos, roupas ou calçados. E também evite abrir as portas a todo momento. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Contato no programa de hoje é com o técnico agrícola Elmar Rentes, que fica sediado na EPAGRE de São José do Cedro, no extremo oeste do estado, para falar sobre olericultura, o trabalho que a EPAGRE desenvolve de capacitação junto aos jovens que estão inscritos no curso de empreendedorismo e liderança e gestão do SC Rural. E o Elmar Rentes é instrutor desse curso de olericultura. Elmar, o que você repassa para o jovem agricultor sobre esse assunto? Na verdade, primeiros cumprimentos. Coloca-se que como se tem um espaço não é muito, muito grande dentro do curso, se dá umas dicas iniciais de perspectivas da produtividade, da produção, a questão da capacidade de produção que nós temos, a questão da demanda e o potencial de ampliação dessa atividade. Considerando que hoje as famílias estão ficando com um número reduzido de mão de obra dentro da família, as áreas são pequenas, áreas de agricultura, e a olericultura é uma das atividades que se encaixa nesse perfil de agricultor. Não há uma demanda muito grande de mão de obra e a utilização de pequenas áreas é o suficiente para ter uma exploração econômica e que viabilize a família ficar no meio rural. E que tipo de conteúdo, Elmar, você repassa para o jovem que participa desse curso do SC Rural? Primeiramente, a gente contextualiza, né? Nós fizemos uma contextualização inserindo o jovem no ambiente da olericultura dentro da região, onde nós pegamos aspectos principalmente de mercado agrícola, de mercado, pegamos uma questão de grandes centros comerciais, que hoje, em função de toda a dinâmica de transporte, as cidades, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, né, já não são mais tão distantes e são assim, até um potencial muito grande da gente adentrar nesses mercados e com a produção de olericultura. Além disso, a gente tem trabalhado bastante em cima da questão de produção de alimentos limpos, produção orgânica, ou que sejam utilizados o mínimo possível de agroquímicos para a produção. Sabendo que sempre quando se fala em produção de hortaliça, alimentação hortaliça, se parte para o lado sinônimo saúde. Então a gente quer fazer com que essa olerícola, esse alimento, chegue na mesa do consumidor com o potencial para consumo e com o potencial de fazer bem para a saúde do consumidor. Então, além disso, nós trabalhamos também a questão de preparo de caldas, trabalhamos bastante a questão de composteira, né, de uso do composto orgânico, utilizando também a questão do uso do plástico na agricultura, com a produção em abrigos, em cultivo protegido, E, além disso, a gente dá uma panorâmica meio que geral em cima de todas as culturas possíveis que os agricultores eles têm, podem produzir. Além disso, é preparado o jovem, dado uma possibilidade do jovem, para que ele chegue no final do curso do empreendedorismo, que ele tenha condições de elaborar um projeto de vida dele, voltada à produção de hortaliças, onde ele tem todos os caminhos de onde procurar os dados, tanto comerciais, como a questão de hábito do consumo do consumidor, de onde buscar assistência técnica, onde ele pode encontrar os insumos para desenvolver sua atividade. Correto. Quantos jovens estão sendo treinados pelo SC Rural aí na região neste momento? Na verdade, assim, o primeiro grupo de jovens foi feito a capacitação em 2013, e está tendo agora, na semana seguinte, o início com mais um grupo de jovens, formado por 32 jovens de diversos municípios dentro da UGT-9, que vão se fazer presente. Eles vão ter as suas alternâncias, né, que eles vão ter o curso, muito voltado ao lado prático, muito mais prático do que teórico. Então, esses jovens eles vão sair bem ferramentalizados de dentro desse curso aí. Para o ouvinte se situar, o GT9, Unidade de Gestão Técnica e Territorial da IPAGRE, pega que região? Palmitos e São Miguel do Oeste. Palmitos e São Miguel do Oeste. Isso, são 32 municípios. Eu marei aí na região de Palmitos, São Miguel do Oeste, quais são as principais olerícolas? Olha, aqui ainda se trabalha bastante a questão do cinturão verde, né? As folhosas, né, no entorno dos centros comerciais, da cidade, onde basicamente o produtor, ele ainda hoje, ele está fazendo a sua feira com a comercialização direta para a dona de casa e para o consumidor, e também existe a comercialização com os supermercados e com outros, inclusive atacadistas que fazem a distribuição desse produto na região. Não é muito ainda difundido assim, as grandes culturas como tomate, batata, essas aí, a gente não está sendo muito difundido ainda. Mas basicamente, questão de alface, questão de temperos, questão de todas as folhosas, né? Pepino, conserva, melancia, melão, isso tem uma produção bastante, bastante intensa. E já temos hoje, por exemplo, diversas famílias em todos os municípios da região que têm a sua renda voltada especificamente para a produção de hortaliças. Então, é uma atividade importante, é uma atividade que gera bons dividendos para a propriedade rural e, além disso, são culturas, praticamente todas elas, de ciclo curto. E como elas têm um ciclo curto, o retorno econômico após a implantação também é bem mais rápido. Lógico, até por ser um período curto também a produção, a gente sabe que a capacidade de armazenamento desses produtos também é muito curto. Então, entre a colheita e o consumo, o espaço é bastante curto. Então, tem que ser analisado nesse sentido também. Correto. Uma última questão, Ilmar. Você, como especialista nesse setor de olericultura, de horticultura, alguma cultura dentro dos verdes, das folhosas ou de raízes que você visualize como tendo grande potencial para um futuro próximo? Certamente nós temos um potencial, inclusive pela nossa localização. Hoje nós não estamos localizados perto de um grande centro consumidor, mas a logística hoje ela permite que você consiga produzir e levar para os centros de comercialização. A gente sabe, por exemplo, Foz do Iguaçu tem um potencial muito grande para receber esses produtos. Porto Alegre, a mesma coisa, e outras regiões, outros municípios mais próximos, de repente não tão grandes, mas tem um significado também interessante. Além disso, nós temos hoje algumas características, por exemplo, produtos que não são muito focados na produção na nossa região, e que vem praticamente tudo do CEASA de Curitiba, do CEASA dos grandes centros comerciais. Eu posso citar um exemplo que, na nossa região, produzir chuchu, o pessoal diz que plantou na cerca, chuchu produz, né? E nós temos um estudo que mais de 85% do chuchu consumido na nossa região vem da região de Curitiba. Então, só nesse parâmetro, já há uma justificativa bastante interessante para que se comece a investir nessas culturas diferentes também. Muito bom. Nós agradecemos a Eumar Rentes, técnico agrícola da Epagre no Extremo Oeste, falando sobre curso de capacitação para jovens rurais em olericultura. Muito obrigado, Eumar Rentes, por essa sua entrevista aqui no Panorama Agrícola. É o SC Rural, cooperação para o desenvolvimento. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.